Você sintoniza. Você sintoniza. ZYJ700. Na frequência de 590 kHz. Em ondas médias. ZYG810. Na frequência. Na frequência. De 4.875 kHz e 62 metros. De Boa Vista, Roraima, em transmissão simultânea em ondas médias e tropicais para todo o Brasil. Rádio Difusora Roraima. Toda festa de amigos aqui da capital e amigos do interior. Estamos chegando com o seu programa Forró Pesado, o programa que faz a sua alegria nas tardes de sábado com muito forró, choque e baião. E o meu boa tarde já vai para você, daqui na grande Boa Vista. Meu boa tarde a você, está aí no Lavrado. Boa tarde a você, está na mata. Meu boa tarde a você, está aí no pé da serra. Boa tarde a você, está na beira do rio. Boa tarde a todos os municípios desse estado querido. Meu boa tarde especial à comunidade em qualquer etnia. E a vocês que estão além fronteira, me curtindo aí nesse sábado maravilhoso, dia 23. Receba o meu boa tarde. Vocês que estão aí na República Bolivariana da Venezuela, vocês que estão na República Cooperativista da Goiânia, vocês que estão aí no Suriname, principalmente em sua capital, em Paramaribo, vocês que estão na Guiana Francesa, italiana, o meu boa tarde e meu agradecimento pela audiência de todo sábado, porque aqui o forró é de categoria. Eu quero apresentar essa equipe que está de plantão, me dando esse suporte para que eu possa apresentar esse programa para vocês, levar 2 horas de muita alegria e muita serra para vocês, só para começar a sua tarde. Eu trabalho aqui com a equipe muito eficiente aqui e vou dizer o nome dos meus colegas que estão de plantão aqui na recepção de segurança. Eu trabalho com meu companheiro do Pescador, com Leonel Pereira. Bom dia, terra querida, com muita paz e amor. Um bom dia pra cidade, bom dia pra o interior.